França, na Suíça, em Espanha, em Portugal, é claro. E imagina-se até na Rússia. É verdade. Sempre se diz que em cada esquina há um português. É bem verdade. Chegamos agora que são 15 horas. Vamos ficar consigo até bem perto das 17. Hoje, domingo, 7 de março, ano de 2010, assim que é. Vá lá, venha daí fazer-nos companhia também perto das 17 horas. Faça connosco um pezinho de dança. Porque já vai saber o porquê. Olé! Como diz o nosso amigo José Malhoa, que vai abrir esta emissão de hoje, ele diz-nos que... Bom, ele lá sabe o porquê. No escurinho é que é bom. Deve lá ter os seus motivos para dizer isto. Eu também acredito que sim. No escurinho é que é mesmo bom. Vamos então ficar com o José Malhoa. Honras de abertura para ele mesmo. No escurinho é que é bom. Amor, dei-lhe um beijo com fervor, logo toda a gente olhou. E ela já não quis mais nada, porque é muito envergonhada, e a festa para mim parou. Foi então que eu me lembrei de me esconder com o meu bem num cantinho sem luar. E aí sem ninguém ver, tudo foi bom a valer, e ela já não quis parar. Gostou tanto do que eu fiz, que hoje é ela que me diz, sempre que vamos bailar. Anda daí por favor, para bailarmos com amor, no escurinho é que é bom. Vamos lá meu coração, para dançar com mais paixão, no escurinho é que é bom. Anda daí por favor, para bailarmos com amor, no escurinho é que é bom. Vamos lá que eu gosto assim, estas coisas cá para mim, no escurinho é que é bom. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. A dançar com o meu amor, dei-lhe um beijo com fervor, logo toda a gente olhou. E ela já não quis mais nada, porque é muito envergonhada, e a festa para mim parou. Foi então que eu me lembrei de me esconder com o meu bem num cantinho sem luar. E aí sem ninguém ver, tudo foi bom a valer, e ela já não quis parar. Gostou tanto do que eu fiz, que hoje é ela que me diz, sempre que vamos bailar. Anda daí por favor, para bailarmos com amor, no escurinho é que é bom. Vamos lá meu coração, para dançar com mais paixão, no escurinho é que é bom. Anda daí por favor, para bailarmos com amor, no escurinho é que é bom. Vamos lá que eu gosto assim, estas coisas cá para mim, no escurinho é que é bom. É bom, é bom, é bom, no escurinho. É bom, é bom, é bom, no escurinho. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom, bom, bom, bom. Anda daí por favor, para bailarmos com amor, no escurinho é que é bom. Vamos lá meu coração, para dançar com mais paixão, no escurinho é que é bom. Anda daí por favor, para bailarmos com amor, no escurinho é que é bom. Vamos lá que eu gosto assim, estas coisas cá para mim, no bom, é bom. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Pois bem, meus amigos, agora que o baile já começou, que estamos mais ou menos no escurinho, uma vez que José Malhô diz que no escurinho é que é bom, ele lá sabe, é a altura de ele lhe dizer, neste desce de nível, mas sobe de temperatura, abraça-me. Abraça-me e sem dizer-me nada vem e abraça-me, pois basta o teu olhar para compreender que partirás. Abraça-me como se fosse agora a primeira vez, como dois namorados que se adoram ser. Abraça-me. Se tu te vas, não esquecerás que um dia, algum tempo atrás, quando éramos meninos, nascidos para amar, eu dei-te a minha vida sem pensar. Se tu te vas, não entenderei amor, porque me levarás em tão breve momento, uma eternidade, só ficará o silêncio se te vás. Vamos seguindo nesta emissão do Pé da Dança, referente a este domingo 7 de março do ano de 2010, continuando ainda no escurinho da sala, depois de estarem bem agarradinhos. Pois é, ele diz-lhe, mas, que é bom. Música. de novo. Estou no meio do povo, da maior curtição. Aqui só há alegria, eu gosto desta folia, esta é a minha paixão. Eu danço e bebo cerveja, eu vejo o sumo na mesa, agito a multidão. Sou louco pela loirinha, adoro a mulatinha, mas a morena me espera. Continuando nesta emissão do Pé de Dança, ainda no escurinho da sala, ainda bem agarradinhos no mas que é bom, falta, ou está por aí agora, Roberto Leal, que nos diz que bela é a vida. Certo homem deixa a sua terra um dia e pensa que bela vida, e parte em busca de um sonho de alegria, e pensa que bela vida, na euforia de partir para um mundo novo. Só pensa que bela vida, hoje distante junto a outros do seu povo, canta canções para a terra recordar. Que bela vida quando sabe que se ama, estar distante e manter acesa a chama. Tanta saudade, ser feliz é uma quimera, mas leva a vida a dizer que a vida é bela. Que bela vida quando sabe que se ama, estar distante e manter acesa tempo e trabalha sem cansar. E pensa que bela vida, e pouco a pouco tem saudades do seu lar. E pensa que bela vida, quando anoitece percebe estar sozinho. E pensa que bela vida, chora baixinho e recorda num instante que deixou tudo para ser um imigrante. Que bela vida quando sabe que se ama, estar distante e manter acesa a chama. Quanta saudade, ser feliz é uma quimera, mas leva a vida a dizer que a vida é bela. Que bela vida quando sabe que se ama, estar distante e manter acesa a chama. Quanta saudade, ser feliz é uma quimera, mas leva a vida a dizer que a vida é bela. Que bela vida quando sabe que se ama, estar distante e manter acesa a chama. Tanta saudade, ser feliz é uma quimera, mas leva a vida a dizer que a vida é bela. Pois bem, para completar esta história de hoje, que lhe trouxemos aqui no início desta emissão de hoje do Pé de Dança, só falta mesmo dizer, embora não seja de madrugada, mas podemos transportar isto mesmo para o domingo, um domingo à tarde. Não será madrugada amiga, mas sim tarde de domingo amiga. Madrugada amiga, vem fazer companhia, vem dizer o que eu preciso. Olha, se fui rude contigo, tu deste-me o motivo para o meu modo de agir. Talvez te abracei e beijei, mas não acreditei que estava amando. As palavras vazias nasceram do nada. Não costumo perder, pois não penso calar. Não é de mim te humilhar assim. Já esqueci os momentos felizes, um cigarro após outro, os teus gestos tão loucos, o teu bem, foi bom trazer-lhe aqui esta história de hoje, sem qualquer malícia. Espero que tenha sido do seu inteiro agrado. Os sons iniciais então desta emissão de hoje para José Malhoa. Ainda o trio Odmira, Grupo Renovação. Roberto Leal e também Ponto Fixo. Deixe-se estar por aí, se por acaso está em casa, está em boa companhia. Somos a Antena Web. Vamos ficar consigo até bem pertinho das 17 horas. Depois chega Carlos Bonaparte com o seu Domingo à Tarde, para que possa ficar bem descontraído à hora do seu lanche. Nós não queremos que lhe falte absolutamente nada neste domingo 7 de março, e eu que saiba. Vamos continuando com a música de baile nesta emissão de hoje do Pé da Dança. Vá lá, venha daí. Ah, cuidado, está-me a pisar, hein? Pronto, eu ensino. Não sabe dançar, eu ensino, vá lá. Vamos então à música. Voltamos já a seguir. Quase deu piripaque. Eu viajei na maionese e eu parei na sua. Quando me disse se é sua metade, será que foi de pera ou foi de brincadeira? Lenha na fogueira pra me incendiar. Será que vai rolar? Será que foi zoeira? Tô nem aí, já tô na chuva, quero me molhar. Ah, imaginando teu corpo colado no meu. Ah, vivo perdida no

que importa mesmo é que fique na nossa companhia. Somos a Antena Web. Esta é a emissão do Pé da Dança. Vamos ficar consigo até bem perto das 17 horas. Prometendo um mundo melhor, mas agora explorou e foi embora. Foi para outra sem demora. Mostrou nunca te ter amor. No entanto,

seu e da memória. Quando casarmos, disse-lhe eu na brincadeira, vai ser tão lindo recordarmos esta história. Oh, senhor guarda, não leva mal, o que está vendo não é só a tal e tal. Oh, senhor guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o anel que ela tem. Oh, senhor guarda, não leva mal, nós até estamos de casamento marcado. Oh, senhor guarda, veja lá bem, vamos casar a 20 do mês que vem. Estivemos assim nesta emissão de hoje do Pé de Dança com Diapasão, ainda Alvatroz e também Banda 5. Vamos seguindo para ficar com Chama Viva, ainda Chave de Ouro e Compacto. Onde quer que esteja, já sabe, nós somos a Antena Web. Esta é a emissão do Pé de Dança referente a domingo 7 de março, ano de 2010. E eu conto com a sua companhia até bem perto das 17 horas. Seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que vos envia um abraço do tamanho do mundo. sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Se você perdeu seu amor e está magoada, por coincidência eu também gostei da pessoa errada. De repente no final da noite a gente acha um caminho. Estamos mesmo sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar um clima, tudo que pintar pode ser para valer. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer. Seu amor está magoada. Por coincidência eu também gostei da pessoa errada. De repente no final da noite a gente acha um caminho. Estamos mesmo sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar um clima, tudo que pintar pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer. Fugiste sem razão para o fazer, num passado que te fazia sofrer, para um presente ainda pior, para viveres num futuro sem amor. Porque se eu te amava e tu sabia que era puro e sincero este amor, agora que fugiste, que tens tu? Mais do que isso, creio que é só a dor. Porque não vis atrás e seres amada? Porque se nos amamos loucamente, porque essa ilusão não é mais nada? Porque viver assim erradamente? Porque essa ilusão não é mais nada? Porque viver assim erradamente? Bem sei que de ilusões também se vive, mas só de ilusões não viverás. E quando vires a realidade, viver mais de ilusões não quererás. Somente este momento é distante, não sei quando esse dia voltará. Sei que te vais arrepender de me trocares pela ilusão que é tão má. Por que não vires atrás e seres amada? Por que se nos amamos loucamente? Por que se a ilusão não é mais nada? Por que viver assim erradamente? Por que se a ilusão não é mais nada? Por que viver assim erradamente? Este momento é distante. Não sei quando esse dia voltará. Sei que te vais arrepender de me trocares pela ilusão que é tão má. Por que não vires atrás e seres amada? Por que se nos amamos loucamente? Por que se a ilusão não é mais nada? Por que viver assim erradamente? Por que se a ilusão não é mais nada? Por que viver assim erradamente? Por que viver assim erradamente? Por que viver assim erradamente? Por que viver assim erradamente? Por que viver assim erradamente? Continuando ainda nesta emissão do Pé de Dança, ficamos agora com Expresso 86, são Rosas Mulheres. Ainda Nádia São Valentim, Eu Quero Namorar, e também a voz de Kim Barreiros, Garagem da Vizinha. Vamos lá ver como é que é. Encontrei a Margarida em qualquer lugar. Encontrei a Margarida, estava triste a chorar. Quem te feitiçou não foi apenas com um beijo, foi alguém que nunca amou, só quis matar um desejo. Thank you. a minha vida, Margaridinha, oh, oh, oh Margarida. Não me abandones, pois tu és a minha vida, Margaridinha, oh, oh, oh Margarida. Não me abandones, pois tu és a minha vida. Thank you.

já não sinto em teus braços o mesmo calor. Já não sinto em teus beijos o mesmo sabor. Tua voz já não tem a mesma ternura, e o olhar indiferente me tortura. Teu carinho, onde está o teu carinho? Outrora, se já não me queres, meu amor, por favor, manda-me embora. Não, eu não quero viver ao teu lado. Eu não quero teus beijos gelados. Destruíste os sonhos meus. Vai, segue o teu caminho, dá-te o teu carinho, sejas feliz. Adeus. Já não sinto em teus braços o mesmo calor. Já não sinto em teus beijos o mesmo sabor. Tua voz já não tem a mesma ternura. Teu olhar indiferente me tortura. Meu carinho, onde está o teu carinho? Eu troca, se já não me queres, meu amor, por favor, manda-me embora. Eu não quero viver ao teu lado. Eu não quero teu beijo gelado. Destruíste os sonhos meus. Vai, segue o teu caminho, dá-te teu carinho, sejas feliz. Se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouvem vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. É casa noturna, boate falada, lugar de má fama. Com as portas abertas, durante a noite, entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava de minha mulher.

claro que isto tudo são apenas previsões do Instituto de Meteorologia e Geofísica. Vamos avançando nesta emissão do Pé de Dança para ficar com o grupo Ivazon, ainda Paulinho, Paulo Ribeiro e também Porto à Noite. Caminhamos assim a passos largos para o final desta emissão de hoje do Pé de Dança com a seleção musical, a apresentação e realização de Diamantino Teixeira, que vos envia um forte abraço. Vamos então à música. Continuem connosco até bem perto das 17 horas. Coisa feia, um homem de 40 anos com um brinquinho na orelha. Que coisa feia sou, mas que vergonha. Quem já foi homem de fato, onde está honrando a fronha? Mas que vergonha, que coisa feia, um homem de 40 anos com um brinquinho na orelha. Que coisa feia sou, mas que vergonha. Quem já foi homem de fato, onde está honrando a fronha? Eu conheço um homem forte com pinta de garanhão. Tenho um corpo de atleta e com estilo de machão. Eu já vi mulheres bonitas endoidar por esse moço. Mas da fruta que elas gostam, ele engole até um caroço. Mas que vergonha, que coisa feia. Um homem de 40 anos com um brinquinho na orelha. Que coisa feia sou, mas que vergonha. Quem já foi homem de fato, onde está a honra na fronha? Mas que vergonha, que coisa feia. Um homem de 40 anos com um brinquinho na orelha. Que coisa feia sou, mas que vergonha. Quem já foi homem de fato, onde está honrando a fronha? A mulher do meu amigo já está noutra jogada. Abandonou o marido e tem uma namorada. Um machão para se vingar, quem manchou o seu nome. Não quer saber de mulher, se foi viver com outro homem. Mas que vergonha, que coisa feia. Um homem de 40 anos com um brinquinho na orelha. Que coisa feia sou, mas que vergonha. Quem já foi homem de fato, onde está honrando a fronha? Mas que vergonha, que coisa feia. Um homem de 40 anos com um brinquinho na orelha. Que coisa feia sou, mas que vergonha. Quem já foi homem de fato, onde está honrando a fronha? Olha, tu não espantas o meu sentimento. Olha, eu não entendo teu comportamento. Olha, eu não consigo estar a teu lado. Tu fazes tudo para eu ficar sangrado. E ainda ris quando me vou embora. Fazes de mim um boneco de palha. Que tuas mãos quando o vento espalha. Por essas ruas onde eu passo agora, oh! Só pensas em ti, ficas sempre de mim agora. Só pensas em ti, mas nunca foste assim outra. Agora olha, tu não espantas o meu sentimento. olha e não entendo o teu comportamento. Olha, eu não consigo estar a teu lado. Eu faço tudo para não ficar zangado. Ainda risco quando me vou embora. Faço-me um boneco de palha com tuas mãos quando o vento espalha por essas ruas onde eu passo agora. Olá! Só pensas em ti, não queres saber de mim agora. Só pensas em ti, mas nunca foste assim outrora. O meu sentimento. Olha, olha, eu não entendo o teu comportamento. Olha, eu não consigo estar a teu lado. Eu faço tudo para não ficar zangado. Ainda ris quando me vou embora. Faz de mim boneco de palha de tuas mãos quando o vento espalha por essas ruas onde eu passo agora. Olá! Só pensas em ti, não queres saber de mim agora. Só pensas em ti, mas nunca faço assim outra. Mais música na Antena Web. Fui para a noite, fui encontrar a bela morena naquele bar, vestida de negro. Aquela mulher prendeu-me o olhar, verde nos olhos, bronze na pele, morena de sonho, lábios de mel. Eu quero ver-te, quero prender o olhar em ti. Mulher de sonho, vestida de negro, morena, prende-me no teu olhar. Morena linda, vestida de negro, foi meu sonhar. Mulher de sonho, vestida de negro, morena, prende-me no teu olhar. Morena linda, vestida de negro, foi meu sonhar. Madrugada, corpo em suor, abraço a morena naquele bar, vestida de negro. A mulher de sonho rendeu-se ao olhar, verde nos olhos, bronze na pele, morena de sonho, lábios de mel. E quero ver-te, quero prender o olhar em ti. Mulher de sonho, vestida de negro, morena, prende-me no teu olhar. Morena linda, vestida de negro, foi meu

bem, meus amigos, é assim mesmo. O que é bom, também se acaba. Chegamos assim ao final desta emissão de hoje do Pé de Dança, emissão de domingo, 7 de março do ano de 2010. Seleção musical, apresentação e realização de Diamantino Teixeira, para a coordenação geral de Carlos Bonaparte. E se começamos com uma história trazida aqui por mim, em sequência das músicas que por cá passaram no início. Agora, e se quisermos ter um final desta história, é tempo de ele lhe dizer: levo-te para casa. Mas é isso mesmo, são os finais desta emissão de hoje. Para Banda Lusa, o tema Levo-te para Casa. Abraços para eles, abraços e beijinhos para ela. Não esqueça que, para elas, não esqueça que amanhã é dia delas, delas mulheres. Por isso, sejam simpáticos. Portem-se bem, façam um favor. E eu abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. E eu prometo voltar então no próximo domingo para mais uma emissão do Pé da Dança. Até lá, uma semana cheia de coisas boas. Tchau, tchau. Até domingo, se Deus quiser. São os finais então para Banda Lusa, Levo-te para Casa. Bye, bye. Boa tarde. Até para a semana, se Deus quiser. Apaixonaram.